Bote Castela, carreta do bodinho. O bodinho do parado, você que escolhe. Falou, Giovanni, e a sua Paraty forrozeira. Falou, Espanha, bombada de prata. Vai lá, se liga aí, galera, o de mantelo tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Vou levar um anão, duas quengas e trincada, dois amigos, barraqueiro, quatro dias de chibata. Se liga aí, galera, vai. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Vou levar um anão, duas quengas e trincada, dois amigos, barraqueiro, quatro dias de chibata. Cachaça é quenga, paredão loló. Terminei com a mulher, tô na putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló. Terminei com a mulher, tô na putaria. Olha a cachaça, olha que é quenga, olha que paredão loló. Terminei com a mulher, tô na putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló. Terminei com a mulher, tô na putaria só. Vai! Pra checar, e a sua que heavy, heavy diz. Olha lá, se liga aí, galera, o desmantelo tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Vou levar um anão, duas quengas e trincada, dois amigos, barraqueiro, quatro dias de chibata. Se liga aí, galera, o desmantelo tá chegando. Aluguei uma casa pra curtir esse ano. Vou levar um anão, duas quengas e trincada, amigo, barraqueiro, quatro dias de chibata. Cachaça é quenga, o paredão. Terminei com a mulher, tô na putaria só. Cachaça é quenga, paredão loló. Terminei com a mulher, tô na putaria só. Cachaça é quenga, olha que paredão loló. Terminei com a mulher, tô na putaria só. Cachaça é quenga, o paredão loló. Terminei com a mulher, tô na putaria só. Olha o lourinho da Safira, da Pernosa. Sassa Veículos, onde você compra carro barato é com ele. Sony Corban e o grupo Corban com vaqueiro. O caminhão de ferro, Juninho Watson. Olha já pra produção aí. Chosma avança. André Cidiz, o mural de Ibicoara.